Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, sejam uma vez mais bem-vindos ao programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre aqui com vocês, ouvintes, levando os temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Estamos tendo com vocês, ouvintes, com esta nossa maravilhosa audiência que nos acompanha ao vivo, a oportunidade de estudarmos junto com vocês as frases retiradas das cartas dos mestres de sabedoria, os mestres da grande fraternidade branca, que no final do século XIX enviaram uma série de cartas aos seus discípulos no Ocidente. E nós temos aqui nesse livrinho Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, editado atualmente no Brasil pela Editora Teosófica, exatamente esta maravilhosa coleção de frases. São 365 frases, uma para cada dia do ano e divididas em 12 grandes atributos, 12 grandes qualidades que todos nós, amigos e amigas ouvintes, que somos espiritualistas, queremos uma vida mais integrada com a nossa alma, com o nosso espírito, devemos sempre ter reservado, caros ouvintes, para a nossa meditação, para a nossa ponderação. E nós estamos já chegando na reta final desse estudo, já estamos indo aqui pelo livro no mês de novembro, que tem como característica a qualidade do equilíbrio, caros ouvintes. Então vamos desenvolver com vocês mais algumas frases para a sua apreciação. Sempre, ouvintes, no espírito de liberdade de pensamento, não puxando realmente a sardinha para a brasa de ninguém. Nós estamos aqui realmente para oferecer um estudo que pode contribuir para a cultura dos nossos ouvintes. Não desejamos aqui tentar evidenciar esta ou aquela escola de sabedoria, de estudo, mas obviamente que nós estamos aqui tratando com as frases dos mestres da escola oriental. Existem outras escolas do esoterismo no Ocidente, nós sabemos muito bem, e oferecemos esse estudo sempre com o intuito, ouvintes, de que a cultura sempre eleva o ser humano e que cada um de nós está, de certa forma, urdindo a sua própria filosofia pessoal, e nós sabemos que estas frases sobre o equilíbrio podem levar os nossos ouvintes à reflexão. Então vamos dar início, ouvintes, com a primeira frase aqui do mestre Kutumi no dia de hoje, que nos diz o seguinte: a verdade prevalecerá sem a inspiração de deuses ou espíritos, ou melhor, prevalecerá apesar de todos eles. É o mestre Kutumi, ouvintes, muito sutilmente falando aqui para a nossa audiência de que, ouvintes, apesar de existir no mundo a crendice, a credulidade, ouvintes, a verdade um dia haverá de prevalecer. E obviamente que o equilíbrio é sempre o fruto de atos e de uma vida realmente equilibrada, ouvintes. E a tendência ao agnosticismo ou a tendência à credulidade, na verdade, são duas tendências que trabalham contra, caros ouvintes, o equilíbrio. Porque a verdade está por trás de todas as coisas. E numa outra passagem dessas cartas dos mestres, o mestre Kutumi diz: credulidade gera credulidade e acaba desaguando, ouvintes, na hipocrisia. E é nisso que nós temos que ter realmente o foco da nossa consciência. Porque o ser humano, ouvintes, na verdade, é um complexo ambulante de crenças, de conceitos que nós temos dentro de nós, e são emoções, são sentimentos, são motivações que nos levam a agir, caros ouvintes. Então a crença em deuses ou em espíritos guias, ou então tudo aquilo que a religião nos informa, muitas vezes acaba caminhando para aquilo que indicou o mestre Kutumi. A credulidade gerando mais credulidade e finalmente desaguando na hipocrisia, que é realmente algo totalmente alheio, caros ouvintes, ao espírito da verdade, e é uma distorção realmente tremenda, porque não existe coisa mais desagradável do que aquela pessoa que apregou uma filosofia, que defende certos princípios, mas no dia a dia, no seu cotidiano, vai contra esses princípios. E nós vemos isso, infelizmente, acontecendo com a maior parte das religiões do mundo, porque se o Ocidente, ouvintes, realmente fosse cristão, se o Oriente Médio realmente fosse muçulmano, e se o Oriente Distante realmente fosse praticante das suas filosofias, nós não viveríamos num mundo como nós vivemos hoje. Um mundo com tanta desigualdade, com tanta pobreza, com tanta violência e com tanta distorção. Porque todas essas grandes filosofias religiosas, ouvintes, a cristã, a muçulmana e todas as correntes orientalistas, elas têm em si as grandes verdades universais. Mas o grande problema é a distância que existe entre esta teoria, ouvintes, e a vida das pessoas. Lamentavelmente, o que prevalece no mundo é aquilo que justamente tanto se criticava naquelas idades trevosas da Idade Média no Ocidente, é o paganismo, caros ouvintes. As pessoas realmente vivem para satisfazer as forças da natureza, os seus desejos, e vivem buscando os prazeres e o apego com os objetos materiais. E apesar de ter religião, apesar de ter filosofia, vive uma vida apenas ligada a esses objetivos. Então nós temos que atentar muitíssimo às palavras dos mestres, que são críticas, caros ouvintes, mas a crítica realmente deve nos levar à reflexão. Então vamos a mais uma frase do mestre Kutumi aqui dentro do estudo do equilíbrio. Ele nos diz o seguinte: lembrai-vos, a expectativa demasiado ansiosa não só é tediosa, como também perigosa. Cada pulsação mais quente e mais rápida do coração gasta muita vida. As paixões e as afeições não devem empolgar aquele que procura saber, pois, com seu próprio poder secreto, gastam o corpo terreno, e aquele que pretende atingir sua meta deve ser frio. É o mestre Kutumi falando, ouvintes, sobre um aspecto muito esotérico, realmente, do equilíbrio. E principalmente para nós que integramos esta cultura latina que formou aqui o Brasil e toda a América Latina, proveniente da Espanha, proveniente de Portugal, desses países que são realmente de sangue quente, ouvintes, para nós esta frase é nada mais nada menos do que um banho de água fria, porque nós, povos latinos, nos acostumamos muito com a vida, ouvintes, cheia de calor, cheia de paixão. E, lamentavelmente, isto é muitas vezes a raiz de muitos sofrimentos, a raiz de muitas desilusões. Então, obviamente que o mestre não nos exorta a nos desapegar, ouvintes, de tudo o que nós somos culturalmente, mas aquele ser, ouvintes, que aprende o caminho da evolução, sabe que é preciso aprender a resfriar a nossa natureza, a apaziguar, ouvintes, o nosso corpo físico, as nossas emoções e a nossa mente, para que eles se tornem como se fossem um conjunto de elementos de um lago suave e que tenha suas águas calmas, de modo a refletir a luz da nossa alma e do nosso espírito. Como poderia, ouvintes, a nossa alma se refletir no corpo ou se refletir dentro deste lago que nós estamos tentando criar aqui uma metáfora? Porque principalmente o astral, caros ouvintes, as nossas emoções se conectam com o simbolismo da água. Então, quanto mais agitadas, ouvintes, as águas, ou seja, quanto mais paixões, quanto mais agitação existir no corpo e nas emoções, mais distante estará a nossa vida de ser reflexo da nossa vida espiritual. Então, nós precisamos sempre, ouvintes, buscar cada vez mais momentos e locais que sejam harmoniosos, que sejam silenciosos, que nos permitam realmente refletir, enquanto que a vida agitada, a vida do divertimento, caros ouvintes, porque divertir nada mais é do que dividir o caminho em dois e, obviamente, desviar a nossa atenção. Esta que é a raiz etimológica de divertimento, porque esse di, que obviamente tem a raiz, né, de dois, significa bifurcar o caminho que nós devemos seguir. E muitas vezes nós nos sentimos com a carga tão pesada nas nossas costas que nós procuramos então divertimentos. E aí, ouvintes, mora o perigo, porque muitas pessoas acham que a parte do divertimento nas suas vidas é mais interessante do que a parte em que a pessoa vive, em que a pessoa trabalha e principalmente em que a pessoa se aprofunda. Então nós nunca devemos cair neste erro, caros ouvintes. O divertimento, o lazer e o ócio, eles podem até ter lugar nas nossas vidas, mas não deve ser nunca a coisa principal. E há uma diferenciação entre divertimento, caros ouvintes, e recreação, porque o homem realmente precisa de momentos em que ele se recria. Momentos de recreação, ouvintes, são diferentes de divertimento, porque a recreação para um adulto, ela pode ser aquele momento onde você senta para ler uma revista, para ler principalmente um livro, ou então para assistir uma peça de teatro, assistir um filme, desde que não seja esses filmes meramente comerciais, ouvintes, que apresentam apenas cenas de aventura, que na verdade são cenas de desventura, né? Porque são personagens que sofrem, que correm para lá e para cá, que vivem em meio a explosões, a acontecimentos realmente inverossímeis. Mas o momento da recreação, ouvintes, é um momento também divino, porque naquele momento nós estamos dando tempo para a transformação. E isso é importante. É diferente de se divertir. Então, recrear-se, ouvintes, é um momento que nós permitimos que haja transformações no nosso ser. É como a criança, ouvintes, que está crescendo no seu desenvolvimento, ela passa a maior parte do seu dia brincando, se recriando, ouvintes, se reinventando. E muitas vezes nós não sabemos fazer isso nas nossas vidas, porque nós passamos horas e horas no nosso trabalho, horas e horas com os afazeres domésticos, e aí sobra pouco tempo para nós mesmos. E muitas vezes, nesses momentos que nos resta, nós vamos procurar um divertimento, como se ele fosse ali um anestésico para os nossos problemas, quando as pessoas, ouvintes, procuram esquecer. E é a recreação é justamente o contrário, ouvintes. Ao contrário do esquecimento, né, que provoca o divertimento, a recreação, ouvintes, ela facilita com que a pessoa realmente se lembre do que nós realmente somos, que nós somos seres espirituais, que a alegria, que o prazer, ouvintes, a satisfação está dentro de cada um de nós e não fora de nós. Sempre que o prazer, sempre que a alegria, ouvintes, tiverem que vir de fora, é porque nós estamos realmente fora do eixo. Nós estamos seguindo outro caminho, ouvintes, que não aquilo que realmente está dentro da nossa natureza interior. Então não busquem, ouvintes, simplesmente o divertimento, mas busquem a recreação. E obviamente que para nós latinos, sermos frios, como indica o mestre, é muito difícil. Mas eu acho que nós podemos sempre ter um meio termo, ouvintes. E apesar de sermos latinos, gostarmos muito da alegria, gostarmos realmente de uma vida mais calorosa, sempre, ouvintes, haverá lugar para uma recreação e quiçá até um próprio divertimento, ouvintes, que não leve simplesmente a desgastarmos o nosso corpo e as nossas emoções. Mas vamos a mais frases aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte, falando sobre aspectos do equilíbrio. Ele não deve nem mesmo desejar demasiado ardente ou apaixonadamente o objetivo a alcançar. Senão, o próprio desejo impedirá o atingimento, ou pelo menos irá retardá-lo ou fazê-lo retroceder. E aí, ouvintes, há muita sabedoria nas palavras do mestre, porque poucos são aqueles, ouvintes, que imaginariam que se desejar ardentemente alguma coisa seria um empecilho justamente para esse atingimento. Porque o mestre aqui, ouvintes, está falando do caminho espiritual. E o caminho espiritual, ele tem os seus percalços, tem os seus obstáculos próprios. E não existe, ouvintes, obstáculo maior na vida espiritual do que nós transferirmos os problemas da nossa personalidade justamente para a nossa busca espiritual. Então, se uma pessoa na sua vida tiver frustrações, tiver situações em que ela não consegue atingir os seus objetivos, quando e se ela se dirigir para a vida espiritual, ela pode tentar preencher, ouvintes, estas frustrações com ilusões sobre o atingimento espiritual. Pois não é incomum, ouvintes, pessoas nos dirigirem perguntas, realmente perguntando, inclusive, né, em quanto tempo a pessoa vai atingir algum estado de elevação espiritual, em quanto tempo a pessoa vai se iluminar, em quantas encarnações mais o indivíduo vai ter que viver aqui nessa vida. Isso quando a pessoa já não chega dizendo que essa já é a sua última encarnação, porque ela fez um cursinho de ascensão, alguma coisa assim, num fim de semana, e ela então descobriu uma fórmula secreta, ouvintes, para não mais se reencarnar nessa terra. E o que está acontecendo aí, ouvintes? A pessoa está gerando uma ilusão. E a ilusão, ouvintes, ela é desfeita exatamente quando ocorre o seu oposto, a desilusão. Ou seja, há pessoas que colocam em, por exemplo, no campo religioso. Há muitos pregadores, muitos pastores, muitos que realmente pregam, inclusive as palavras divinas que estão nas escrituras, mas geram falsas expectativas nas pessoas, né? E sempre, ouvintes, com situações que estão ou fora do alcance da pessoa ou tão próximo do alcance da pessoa que ambas geram desilusões. Nós vemos aí no mundo hoje, principalmente no Ocidente, muito especificamente no cristianismo, muitas igrejas que têm uma teologia realmente, que nós podemos dizer, uma teologia de resultados. Ao invés de falar de espiritualidade, são igrejas, são pastores, são pregadores que falam de dinheiro, que falam de emprego, que falam de posses, que falam de casas, de carros, de salário, caros ouvintes, de ganho, e obviamente capturam a atenção das pessoas para que essas pessoas, então, ouvintes, venham a buscar a obtenção desses bens por meio da pregação religiosa ou da prática desse ou daqueles dogmas ou daqueles preceitos. E lamentavelmente essas pessoas são vítimas, na maior parte das vezes, são presas fáceis, porque elas deixam o seu corpo astral, que é o corpo das emoções, que é o corpo das motivações, ser manipulado por esses pastores, por esses sacerdotes, por realmente pessoas que não têm realmente escrúpulos. Porque o que eles querem, ouvintes, na verdade, é oferir lucros. Eles querem realmente subtrair as riquezas que porventura essas pessoas obtenham, caso elas venham a trabalhar, né, laborar diariamente, da manhã até a noite, muitas vezes com muita dificuldade, e esses sacerdotes querem que essas pessoas contribuam cada vez mais para essas igrejas, à guisa de dízimo, à guisa de ofertas, à guisa de contribuições, verdadeiras apostas, como se fosse uma mesa de um cassino, onde o grande banqueiro desse jogo seria Deus, ouvintes. E realmente não existe coisa mais abjeta do que colocar Deus como se fosse realmente o grande banqueiro, ouvintes, dessa aposta material que esses pastores, esses pregadores fazem. Porque na maior parte das vezes, ouvintes, essas pessoas entram numa grande desilusão, porque obviamente elas estão mirando ganhos materiais, elas estão querendo posses, estão querendo coisas que obviamente são aqui do mundo material. E há outros tipos de ilusões, ouvintes, porque obviamente o mundo espiritual e aqueles que distorcem a espiritualidade falam muitas vezes, né, isso acontecia mais no passado, falam da vida após a morte, falam do suposto céu, falam que o indivíduo tem que fazer determinadas coisas aqui para ganhar a vida eterna depois que elas morrerem, ou falando da ressurreição, falando do que vai acontecer com a pessoa depois que ela não estiver mais aqui. E obviamente que eles estão falando de uma coisa que a pessoa só vai descobrir quando ela morrer. E obviamente que eles falam isso, ouvintes, para obviamente obter controle sobre a mente das pessoas, né? Então, as pessoas que vivem, caros ouvintes, uma vida supostamente espiritual, baseada no desejo, e nós vamos ver aqui no segundo bloco do nosso programa, o mestre falando aqui de defeitos da nossa personalidade, que são empecilhos, né, para a nossa evolução. Porque é esse desejo, ouvintes, por objetos externos, ele, caros ouvintes, é o caminho da ida, o caminho da ida para a matéria. Tudo que nós desejarmos fora de nós, ouvintes, foi o caminho que nós fizemos para aprender a viver no mundo. O verdadeiro espiritualista, ele deve aprender a retornar toda essa energia que foi para os objetos externos. Ele precisa direcionar para a sua vida interna, para o desenvolvimento das suas qualidades. E aí, ouvintes, ele vai compreender de que a fonte da verdadeira riqueza, os verdadeiros objetos, ouvintes, o verdadeiro local onde está o tesouro, que nenhum ladrão pode roubar, que nenhuma traça, nenhum animal pode destroçar ou pode realmente corromper, essa verdadeira riqueza, ouvinte, está dentro de cada ser humano. E que o mundo que está fora de nós, ele é apenas um mundo, uma passagem para que nós consigamos obter esse verdadeiro tesouro que está dentro de nós. Então, desejar, ouvintes, alcançar iniciações, desejar alcançar a iluminação, se ele for colocado como se fosse a busca de um objeto, ele pode sim, caros ouvintes, ser um empecilho para a pessoa, porque é mais uma ilusão que a pessoa está criando. Então não devemos gerar falsas expectativas e devemos atentar para o fato de que a evolução, caros ouvintes, não dá saltos. Não existe progresso repentino, espasmos de crescimento, ouvintes, mas sim o progresso espiritual é lento, é gradual, é progressivo e também, ouvintes, dentro dessa velocidade ele é irreversível. Tudo que for obtido paulatinamente, grão a grão, caros ouvintes, grau a grau, ele é uma obtenção, é uma riqueza definitiva do nosso ser interno, não do nosso ser externo, porque as condições externas, caros ouvintes, a riqueza, a pobreza, a doença, a saúde e tudo que nós temos ou que nós não temos se devem a fatores kármicos, tanto pessoais quanto coletivos. Não devemos imaginar que esta é a verdadeira riqueza, ouvintes, porque a verdadeira riqueza está dentro aqui de nós, brilhando já, desde que nós começamos a peregrinar. Mas está terminando aqui, ouvintes, o nosso primeiro bloco de hoje, do nosso programa, e vamos fazer aquele nosso intervalinho, deixando aqui com vocês o convite da Loja Esotérica Virtual. Venham participar conosco, nos patrocinar, ouvintes, para que esta luz continue brilhando aqui nas noites da Rádio Esotérica FM ou transmitida a qualquer momento lá no site da Lever. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltamos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo esta maravilhosa audiência daqueles que comparecem aqui ao nosso programa diário, buscando sempre, caros ouvintes, um porto seguro de uma luz que se propaga aqui pelas ideias que nós transmitimos para vocês. Agradecemos muitíssimo o apoio, caros ouvintes, o patrocínio dos associados da Lever, que compreendem aqui o nosso trabalho, a nossa missão e sempre, caros ouvintes, nós somos muito gratos, porque nós não estamos aqui vendendo ilusões, não estamos vendendo uma cadeirinha lá no céu, nem uma janelinha, caros ouvintes, em nenhum disco voador. nós estamos aqui falando e comentando para vocês frases, ideias de sabedoria para que vocês, ouvintes, tenham um arsenal, que vocês tenham realmente um conjunto de boas ideias para ter a sua própria autotransformação, o seu progresso espiritual, ouvintes. É este o objetivo do nosso programa e ele tem sido possível, primeiro, com esta gigantesca emanação de sabedoria que vem dos mestres, ouvintes, e que vem se expandindo através dos tempos, com a sua última onda que começou com Madame Blavatsky, que vai se expandindo pelo mundo, que está aí nos escritos dos grandes teósofos, dos grandes ocultistas e esoteristas, e que nós estamos aqui apenas ecoando, ouvintes. E o número de pessoas que estão se esclarecendo com essas ideias é realmente incalculável. E nós estamos aqui apenas dando o nosso pequeno impulso a todo esse trabalho que está acontecendo. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui com os nossos comentários, com as cartas dos mestres, as frases de sabedoria. E é, caros ouvintes, muito fácil aqui comentar essas frases, porque elas são verdadeiras pérolas de sabedoria. Cada uma delas equivale a um provérbio. E provérbios, ouvintes, frases de sabedoria, são frases curtas, mas que têm dentro de si muita sabedoria, muita experiência de vida. E nós confiamos muitíssimo que os mestres da Fraternidade Branca, na verdade, têm tudo isso. Têm muita sabedoria porque eles passaram muitas e muitas encarnações se aperfeiçoando, ouvintes. Então, tudo que chega através das verdadeiras comunicações dos mestres estão sempre prenhes de uma sabedoria espiritual muito grande. E vamos a mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que vai demonstrar exatamente isso que nós estamos dizendo, ouvintes. Ele nos diz o seguinte: aproxima-te do centro da vida, que é o mesmo no universo e em ti, o qual fará que não cuides de se és forte ou fraco, erudito ou ignorante. É o mestre Kutumi, ouvintes, justamente colocando aqui a cereja aqui no chantilly do nosso bolinho aqui. Porque não existe, ouvintes, sabedoria superior a essa. A verdadeira espiritualidade é quando o ser humano se aproxima do centro da vida. E o centro da vida, ouvintes, é a espiritualidade que pulsa dentro de cada ser humano, que é a mesma em todos os seres humanos e em todos os seres viventes, porque é a emanação da divindade dentro de nós. E não importa, caros ouvintes, se nós nos achemos fortes ou fracos, que nós nos achemos sábios ou ignorantes, ou qualquer par de opostos que nós usemos, ouvintes, no final das contas, ouvintes, tudo vai desaguar naquele mesmo e maravilhoso mar da sabedoria divina que está aguardando o nosso retorno. Então, não se boicotem, caros ouvintes. Não pensem que vocês são pouca coisa, pois cada ser humano, ouvintes, tem dentro de si um ser cósmico cuja magnitude nós não podemos calcular. O futuro das nossas chispas divinas, ouvintes, está nos aguardando no universo. Cada um de nós vai se desdobrar em um esteio de vida para muitas e muitas outras chispas divinas que um dia serão emanadas de nós mesmos. Então, se nós olhamos as estrelas, ouvintes, e elas nos parecem tão distantes, nos parecem tão inatingíveis, mas ao mesmo tempo emanam tanta beleza, tanto que nos traz realmente uma sensação de sempre estarmos maravilhados com a beleza do universo. Saibam, ouvintes, que cada estrela que brilha, assim como esta estrela maravilhosa que nos aquece, que nos alimenta, que é o Sol, lá dentro, ouvintes, existe uma chispa divina igual à nossa, porque nós somos unos com aquela chispa divina que nos emanou. E se nós agora somos seres humanos, e lá dentro daquele Sol, ouvintes, existe um ser que um dia também foi humano como nós somos. A única diferença entre ele e nós é que ele aprendeu a manifestar totalmente o seu poder, a sua divindade, e se transformou, ouvintes, num ser que ocupa uma posição no cosmos. E cada um de nós, ouvintes, deve, cada um na sua velocidade, cada um no seu processo, sempre devemos buscar, ouvintes, encontrar o nosso ponto, o nosso papel no universo. Nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui a turismo. Nós estamos aqui aprendendo, ouvintes, a sermos humanos. E isso vai ter um papel muito importante no nosso progresso. Não essa passagem aqui na Terra como seres humanos, não é uma coisa dispensável, ouvintes, porque bilhões e bilhões de seres do universo estão exatamente nesse nível. E nós não podemos chegar no nível daquela chispa divina, caros ouvintes, que emana o nosso Sol, se nós não nos tornarmos mestres nesse nível que nós estamos, que é o nível de sermos humanos. Vai ser a coroação da nossa peregrinação quando nós tivermos, principalmente, ouvintes, aprendido a grande característica que marca o ser humano. Quando nós aprendermos verdadeiramente a sermos autoconscientes e, principalmente, ouvintes, nos tornarmos mestres na arte de amar, na arte de incluir, na arte de sermos unos com tudo que vive, com toda a vida que pulsa ao nosso redor. Aí sim, ouvintes, nós daremos um próximo passo na evolução e nós confiamos, ouvintes, que nós seremos apoiados pelos grandes seres, ouvintes, que estão aí buscando discípulos, estão buscando pessoas que querem seguir o caminho que eles mesmos seguiram. Mas como nós dissemos, ouvintes, a evolução não dá saltos. Então vamos com calma, ouvintes, porque a evolução demora muito mais tempo do que nós imaginamos. Mas não vamos nos abater. Vamos prosseguir, ouvintes, aqui com mais uma frase do Mestre Kutumi, que foi quem escreveu a maior parte destas frases de sabedoria que nós estamos abordando com vocês. Ele nos diz o seguinte: a natureza é destituída de bondade ou maldade. Segue simplesmente leis imutáveis ao proporcionar vida e alegria, ou ao produzir sofrimento e morte, destruindo o que ela criou. A natureza tem um antídoto para cada veneno e suas leis uma recompensa para cada sofrimento. É um provérbio, ouvintes, de maravilhosa sabedoria. E retirando, ouvintes, a qualidade moral que nós sempre conseguimos ilusoriamente enxergar nas coisas, ouvintes, já em outro programa nessa semana nós comentamos com vocês isso, e repetindo aqui o que disse o mestre: a natureza, ouvintes, ela não é nem boa nem má, pois, como disse o mestre, ela é destituída de bondade ou de maldade. Ela simplesmente segue as suas leis e ela tem, obviamente, os seus objetivos. E o grande objetivo, ouvintes, que a natureza, que as coisas nesse sistema solar tem a grande lei, ouvintes, que emana do coração de Deus, é a lei da evolução. Então nós temos que atentar para esse fato de que todos nós somos seres em evolução. Então nós não devemos, ouvintes, imaginar que a natureza ou está conspirando a nosso favor ou está conspirando contra nós. Porque quando nós olhamos as coisas que acontecem no mundo, parece que a natureza é nossa inimiga. Mas quando nós vemos um jardim florido e todo perfumado, nós imaginamos que a natureza está trabalhando a nosso favor. Ela não trabalha nem a favor nem contra, ouvintes. Ela trabalha pelo sucesso do grande plano que foi emanado da mente divina. O grande Mahat, a mente cósmica, ouvintes, do sistema solar, ele tem objetivos a serem alcançados. Então, nós devemos saber, ouvintes, que, acima de tudo, a natureza é justa. A lei, ouvintes, do equilíbrio prevalece em todas as coisas. Então, não imaginemos que alguém está trabalhando contra nós ou que alguém está trabalhando secretamente a nosso favor. Cada um de nós, ouvintes, no final das contas, é o decretador do seu próprio progresso ou do seu próprio retardamento. Porque dificilmente nós conseguiríamos, ouvintes, decretar o nosso fracasso. Porque cada ser humano, ouvintes, que nasce nesse planeta, mesmo que ele viva alguns poucos minutos, que tenha tempo apenas para abrir os olhos e dar o primeiro choro nesta terra, mesmo assim, ouvintes, ele é um vencedor. Ele é um sucesso. Porque nós já vencemos, ouvintes, a maior parte do arco da descida e já estamos no meio do arco da subida da evolução. Enquanto ao nosso redor, ouvintes, existem seres que estão evoluindo ainda, principalmente os elementais que habitam os nossos corpos invisíveis, ou então toda esta matéria densa, ouvintes, que nós imaginamos que é inerte, que é sem inteligência, a matéria dessas cadeiras onde nós estamos sentados, ouvintes, ou o plástico que está aqui nas telas dos monitores dos nossos computadores, ou então essa madeira da nossa mesa, nós imaginamos que tudo isso aqui é inerte, caros ouvintes, que não há inteligência. E isso é um ledo engano. A vida está pulsando, ouvintes, nessa madeira, nesse plástico, nessa pedra, nesse cimento, nessa tinta, nesses tijolos que estão nessas paredes que estão à nossa volta. Toda esta matéria, ouvintes, é o corpo para espíritos, para chispas divinas que estão evoluindo por meio dessa forma. Então, cada ser humano, ouvintes, nem que ele nasça e viva apenas 5 minutos nesse mundo, e sucesso maior somos nós, ouvintes, que já estamos há alguns anos, a maior parte de nós já há algumas décadas, vivos, respirando nesse planeta, conseguindo enxergar, ouvir, sentir os aromas, ouvintes, os gostos, e principalmente que nós podemos entrar em contato com outras pessoas, com os outros reinos, os animais, as plantas, os minerais, ouvintes. Nós já evoluímos muito. E agora, ouvintes, nós estamos buscando exatamente o caminho secreto. O caminho secreto que conduz ao âmago da natureza. Então, nós já estamos, ouvintes, querendo fazer a última curva, a reta final da evolução. É por isso que nós estamos aqui, ouvintes, ouvindo, estudando as palavras dos mestres. Porque o ser humano sempre é filho de outro ser humano. E como os mestres já atingiram, ouvintes, esta sabedoria, nós estamos procurando sermos filhos dos mestres para darmos os últimos passos da nossa evolução enquanto seres humanos. Mas ainda falta, ouvintes, falta a lapidação final. Então vamos ouvir aqui uma frase importantíssima do mestre Kutumi, que daria para nós ficarmos aqui um programa inteiro só nessa frase, mas sintam, ouvintes, a força, realmente a profundidade do resumo, ouvintes, de algo muito importante que o mestre vai dizer agora. Ele nos diz o seguinte: olha em redor de ti, meu amigo, vê os três venenos rugindo dentro do coração do homem, que são a cólera, a cobiça e a decepção, e as cinco obscuridades, que são a inveja, a paixão, a vacilação, a preguiça e a descrença, impedindo-o sempre de ver a verdade. Sim, caros ouvintes, o mestre resume uma única frase, num único período, os problemas, ouvintes, os obstáculos, as gigantescas rochas que nos impedem de ver a luz espiritual, não porque esses obstáculos estão fora de nós mesmos, ouvintes, não porque seja a fome, porque seja a doença, ou porque seja qualquer coisa lá fora, ouvintes, que nos impeça de ver a luz, mas sim porque esses obstáculos estão dentro de nós mesmos. E esses três venenos, ouvintes, que o mestre coloca, que realmente deixam o nosso coração insensível, eles, caros ouvintes, têm que ser percebidos por nós, e nós temos que nos despir, ouvintes, e colocar para fora essas três dificuldades, esses três obstáculos, essas três verdadeiras rochas que estão selando a tumba do nosso ser, ouvintes, que são a cólera, a cobiça e a decepção. Porque essas três situações, ouvintes, esses três venenos, muitos de nós tomam esses três venenos diariamente, quando nós nos irritamos com as coisas do mundo, quando nós ficamos nervosos porque alguma coisa do nosso pequeno acervo de riquezas ou de coisas que nós estamos ajuntando por algum tempo nesse mundo, quando some alguma coisa, nós permitimos que surja uma cólera que pode muitas vezes nos levar até a agredir alguém. E lamentavelmente, ouvintes, e cada um de nós já vivenciou isso, ninguém é inocente nisso, ouvintes. Muitas vezes nós agredimos as pessoas exatamente que nós mais amamos. E isso, ouvintes, é prova de que há muita ignorância ainda dentro de nós. Então a cólera, ouvintes, jamais deve acontecer dentro de nós. Permitir que a ira, que a raiva suba a nossa cabeça ao ponto, ouvintes, de nós queremos estapear alguém, ou xingar alguém, ou realmente fazer alguma coisa contra alguém, e lamentavelmente contra alguém que nós amamos, simplesmente porque aquela pessoa está perto de nós naquele momento da ira, no momento da cólera. Jamais, ouvintes, tentemos pensar nisso para evitar. A cobiça, caros ouvintes, que muitas vezes, quando nós já temos uma certa situação na vida, quando já existe um teto sobre as nossas cabeças, quando já estão preenchidas ainda já todas as situações que um ser humano muitas vezes busca para a sua sobrevivência, muitas vezes nós ainda queremos mais, ouvintes. Ainda queremos mais objetos, mais riqueza, mais dígitos na nossa conta corrente, mais controle sobre pessoas, sobre situações, controle político, controle e no nível governamental, temos o político, temos o militar, temos esferas, ouvintes, cada vez maiores de cobiça. Então a cobiça, ouvintes, envenena o ser humano, porque ao invés de buscar ser o que ele realmente é, ele busca ainda aquilo que não é ele mesmo, que são as coisas lá fora. E tudo isso, ouvintes, leva invariavelmente à decepção, à desilusão, ouvintes. As ilusões se quebram. Porque dentro de alguns anos, ouvintes, daqui a algumas décadas, nem eu, nem vocês estaremos aqui mais sentados nessa cadeira, nem diante desses computadores, que serão obviamente ultrapassados, e nós não estaremos mais aqui. Os nossos filhos, os nossos netos vão herdar aquilo que nós tivermos. Quiçá, ouvintes, os terremotos, os furacões, os cataclismos poderão sepultar aqui essas casas, esses locais onde nós vivemos. Os tsunamis poderão encobrir isto com água. E aí eu pergunto para vocês: o que de nós vai sobreviver, ouvintes? Porque se não existir uma alma dentro do ser humano, ouvintes, não serão os objetos que nós possuímos que vão resistir. Todos eles, ouvintes, serão corrompidos pelos elementos, inclusive o nosso corpo. Então o pó, ouvintes, retornará à terra, a quem ele pertence. E nós esperamos, ouvintes, que o nosso espírito, a nossa alma, retornem à sua esfera para continuar o seu progresso. Mas existem, ouvintes, venenos que podem realmente prejudicar a nossa alma também, que o mestre aqui elencou: a paixão, a vacilação, a preguiça e a descrença, ouvintes. E principalmente essa preguiça e essa descrença, ouvintes, naquilo que nós realmente somos. Porque o ser humano, ouvintes, acredita em tantas coisas, por que que nós, ouvintes, não podemos realmente voltar essa crença? E por que que nós não podemos voltar essa energia? Porque preguiça, obviamente, que é falta de dedicação, é falta de direcionamento, de foco da nossa energia para alguma coisa. Por que que nós não cremos em nós mesmos, ouvintes? Que dentro de nós existe uma coisa superior. E ao invés disso, muitas vezes nós vivemos apenas pulando de uma paixão para outra, de uma ilusão para outra, ouvintes, vacilando, como diz aqui o mestre, não realizando aquilo que nós somos verdadeiramente. Porque todas essas coisas, ouvintes, esses venenos, esses obstáculos, são os últimos obstáculos, ouvintes, que impedem de que nós sejamos seres verdadeiramente espirituais sobre esta terra. Haverá um dia, ouvintes, que nós não mais escorregaremos nessas cascas de banana, porque pela experiência, ouvintes, nós desenvolveremos a devida intuição e o mundo não mais nos seduzirá, ouvintes. Não mais cairemos nas paixões. Nós ainda, no futuro, ouvintes, nas próximas encarnações que nós tivermos, quando as nossas almas retornarem aqui à Terra, paulatinamente nós vamos aprender. Sim, termos paixões. Sim, querermos coisas do mundo. Mas nós teremos aprendido, ouvintes, e não seremos nós, porque nós vamos desaparecer. Mas a nossa alma, ouvintes, vai ter aprendido uma coisa que na teoria é muito fácil dizer, mas que na prática é requerido realmente muita experiência. É viver no mundo, ouvintes, sem ser do mundo. não confundir as coisas. Estar aqui na matéria, mas não ser aprisionado na matéria. Quando nós obtivermos isto, ouvintes, nós seremos como são os mestres que nós referenciamos hoje. Nós também seremos mestres. E no seu devido tempo, todos nós vamos chegar lá, ouvintes. Então, agradecemos, ouvintes, a paciência de vocês, o carinho com que vocês nos acompanham, ouvintes. Estão aí mais de 50 amigos e amigas ouvintes, associados, simpatizantes da Levir, e também ouvintes que nos conheceram aqui através da Rádio Esotérica FM. Muitíssimo obrigado pela audiência, o prestígio de vocês, ouvintes. Mas convido a todos vocês que estão aí agora, nesse instante, vamos fazer a última vibração desse programa. Fechando os nossos olhos e voltando a nossa atenção, ouvintes, para os nossos corações. Sintam, ouvintes, que dentro de cada um de nós existe esta vida pulsante. Sempre, ouvintes, que vocês estiverem atônitos, estiverem assaltados de todos os tipos desses venenos que nós comentamos aqui, lembre-se de sentir o coração de vocês. E como nós vamos fazer agora, sempre, ouvintes, lembrar que lá dentro está a nossa natureza espiritual. Visualizemos, ouvintes, ali dentro dos nossos corações, uma joia inefável. Imaginem uma joia no formato ou de um diamante ou de qualquer outra pedra preciosa, ouvintes, que comece a irradiar a sua luz. Essa luz se expande, preenche todo o nosso ser, preenche cada um dos nossos órgãos internos, interpenetra todo o nosso corpo, e essa luz cada vez mais intensa se propaga para além do nosso corpo, se expandindo pela nossa aura, iluminando ao nosso redor e principalmente iluminando o caminho que nós desejamos seguir. Que todos nós, ouvintes, possamos dar os passos da nossa evolução sempre iluminados pela luz que promana da nossa chispa divina que habita os nossos corações. Procuremos, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras, desse mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que esta bênção que vem do núcleo, ouvintes, do coração de Deus, que passa pelo coração do mestre, o grande instrutor do mundo, e que eu tenho como sacerdote o privilégio de distribuir, possa seguir até a casa, até o coração de cada um de vocês, ouvintes, despertando sempre as vossas consciências para uma vida cada vez mais plena de sabedoria e de espiritualidade. O nosso programa termina aqui, ouvintes, deixando com vocês, a partir de agora, a programação musical aqui da Rádio Esotérica FM, que leva para vocês 24 horas por dia de muito boa música, e aqui, durante as noites, desejamos sempre estar levando muita sabedoria para a sua alma. Então desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, esperamos estar aqui com vocês nos próximos programas. E finalizando, caros ouvintes, com um forte, um fraterno e um caloroso abraço, nos despedimos, esperando estar com vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica.